mais um episódio do Mini Gameiros, o maior clubinho com as menores discussões sobre videogames da internet. Eu sou o André Campos e nunca jogarei todos os jogos que quero. Eu sou o Sushi e eu tive que aceitar isso na minha vida, que eu não vou jogar tudo que eu quero. Eu sou Rafael Kini e eu vou jogar tudo que eu quero sim, tá bom? E tente me impedir, Deus. Eu sou o Tengu e eu estou literalmente morrendo. Porra! Não estamos todos? Estamos, de fato. Desde o momento em que nascemos... Isso é verdade. Estamos numa jornada de apodrecer até o pó. Sabe uma coisa que é triste? A vida. É. E além disso, é que o André comenta às vezes esse sentimento de, eu preciso estar vivo pra coisa X. Certo. Que está pra acontecer, lançar e tal. Exato. Tipo, eu preciso ver o final de Lost, na época de Lost. É verdade. Eu preciso ver o lançamento de tal coisa. É verdade. Hoje em dia, faz muitos anos que eu não tenho sentimento, eu já tive, mas hoje em dia não tenho faz muitos anos. Mas o sentimento constante que eu tenho é isso de abrir mão de, eu não vou ter tempo em vida pra fazer tudo que eu quero. Uhum. É verdade, tem que ter essa realização, de fato. É, que eu tenho tanta coisa na minha cabeça que eu quero fazer, tem tanta coisa na minha cabeça que eu quero fazer que não dá. Eu fico constantemente sonhando em... Caralho, eu podia o tempo parar e eu fazer o que eu quiser por um tempo? Sala do tempo do Dragon Ball. Melhor superpoder que existe. Mas, Sushi, uma coisa disso daí de... eu preciso viver até tal coisa acontecer. Eu consigo isso com muita facilidade hoje em dia. Sabe como? Como? Encomenda do AliExpress. Porra! Pô, de coisinha em coisinha? Não? Eu adoro esperar alguma coisa. Sério? É o que me dá determinação. É a fila, né? A fila imaginária de você esperando algo chegar. Não, e aí é foda porque se eu me paro pra pensar assim, putz, eu comprei, né, aquela bateria levemente mais potente pro meu Game Boy Advance SP, né? Ela está vindo, estou empolgadíssimo, não posso morrer antes que ela chegue. Só que se eu parar um minuto pra pensar sobre isso, eu vou pensar, o que eu vou fazer com essa porra? Não vou fazer nada. Eu comprei essa merda. Né, se pá. Inferno. Mas eu não, o truque é não pensar. É só viver de caixinha do correio em caixinha do correio. Nossa, faz tanto tempo que eu não... Olha coisa triste. Triste, né? Eu, hoje em dia, quase não posso comprar coisa por conta própria, porque eu perdi minha conta da Amazon e perdi minha conta do Mercado Livre. Perdeu? Como assim? Porque o Mercado Livre, se alguém hackeou, alguma coisa aconteceu, eu não consigo logar mais, eu já tentei ver e eu não consegui, e eu não tenho mais conta do Mercado Livre. Falei, foda-se, não vou fazer minha conta do Mercado Livre mesmo, caguei. A Amazon deu algum conflito em algum momento e eu não consigo logar mais. Nossa. E quando eu tento pedir trocar senha, essas coisas, eu preciso confirmar um celular que eu não tenho mais. Então eu preciso ligar por um ser humano. Não. Aí acabou. Para recuperar minha conta. E eu tô há anos enrolando e eu não ligo pra ninguém. Aí sempre que eu penso, que nossa, preciso comprar assim, alguma coisa, eu falo, amor, posso comprar na sua Amazon? Tipo, eu passo meu cartão, mas usa sua conta. Eu tive isso com a minha conta da Amazon, inclusive. Eu liguei, demorei meses pra conseguir ligar. Nossa, e aí eu lembro que eu falei com alguém que, tipo, falava um portunhol, assim, e eu consegui resolver, tá? Entendi. Funcionou. Sabe o que não é triste? O quê? É o fato de que esse podcast existe. De fato. E aqui estamos pra agradecer a você que está nos escutando agora, porque você contribui com a nossa campanha no Orelo. E somente graças a isso é que a gente consegue fazer um podcast toda semana extra, bônus, para você. Além, é claro, das nossas atrações principais, né? Então, eu sou muito obrigado aqui, antes de mais nada, antes de a gente partir para a temática principal desse programa, que é, no caso, essa inabalável questão, né? Que volta de tempos em tempos, né? Que são as nossas filas para jogos, né? Todos esses jogos que a gente não vai conseguir jogar ou que a gente gostaria de jogar e que estão se acumulando cada vez mais, porque todo dia tá lançando mais jogos que a gente quer jogar e não há tempo humano hábil para tudo isso. O ano passado, por exemplo, tem uns 10 jogos do ano passado que eu queria jogar e não consegui. E vai ficar... Ficou lá. Isso, tem alguns jogos que eu realmente olho e penso, tipo, eu acho que esse jogo aqui eu nunca vou voltar pra ele, realmente ficou no espaço-tempo, sabe? Eu não vou zerar Rollerdrome. Ficou lá, tá aí. De fato. Mas tem alguns jogos, né, e talvez algumas séries, que a gente tem uma perspectiva um pouco mais urgente, talvez, né? Coisas que a gente tem mais vontade, que nos desperta essa esperança de que algum dia a gente vai encontrar um tempinho, encontrar um momento ideal pra voltar pra elas. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Cada um separou 3, exceto o Rafa, que com certeza separou mais. Jamais eu faria isso, e de fato eu não fiz, tá bom? Eu separei 3. Mais ou menos, na verdade. Rafa, por que você não começa falando pra gente o que que você ainda tem esperanças de voltar e jogar hoje em dia? Olha, eu falei que talvez... que eu não separei três, porque eu botei um aqui primeiro, que é um que estava no meu backlog há muitos, muitos anos, e eu joguei recentemente, zerei, que foi o Final Fantasy VII, né? Olha aí, conseguiu zerar. Ah, parabéns. Zerei. Eu não mandei a foto pra vocês que eu tinha terminado o CD2, o CD3 é minúsculo. É uma dungeon só. É. Então, tipo, zerei. Foi bem legal, bem divertido. No final, você deu aquela rushada com um especial infinito, sem luta, essas coisas? Eu lutei, mas várias vezes eu usava o especial infinito, porque a última dungeon é muito chata em relação a bicho que dá morte instantânea, sabe? Que... Nossa, eu não lembro nada. É, eu não lembrava disso, não. Tem um bicho que ele usa... Eu acho que o nome do ataque é Suicide, L4. Vocês lembram desse ataque? Não. Tem uns ataques que usa múltiplo de level. Então, de fato, se o seu personagem tá em um nível que é múltiplo de 4, ele morre quando ele toma esse ataque. É, sim. Incrível. E aí, tipo, o que, que você tem que fazer? Sei lá, você sai da dungeon, grinda até você tá um nível acima, pelo menos, nível que você tá, e aí você volta, sabe? Aí eu falo, ah, não, pau no cu, não, vou desse. Belíssima decisão de game design. Sim. Ah, não, ele tem um monte de coisa maluca, mas assim, de fato, 3x ajudou pra caralho, nossa. Porque tudo é muito lento no jogo, né? Nossa, tem que andar de um lugar até o outro. Nossa, é lento pra caramba. O submarino, ele anda a 5 segundos por hora, sabe? Eu acho que esse sentimento é mais porque você pode acelerar 3 vezes. Não, é muito lento. Porque 3 vezes eu achava lento. Mas esse você já jogou, Rafa. Eu queria saber quais que você quer jogar. Então, e aí, o que puxa pro próximo aqui, que é o que eu quero jogar no futuro, que já está, apesar de muitos do meu backlog já estão assim, já está até instalado? O que realmente não quer dizer muita coisa. Não quer dizer nada. Absolutamente nada. É um tal de Final Fantasy 9. Ah, agora que eu zerei o 7, eu quero muito ir pro 9. E eu sinto que eu vou gostar mais do 9 do que do 7. Eu já tô com essa impressão. O 9 é o do meu coração, sim. Ele chegou muito mais bem resolvido, né? É. Ele é mais RPG, né? Ele é mais parrudo e tal. É. Que eu sinto que o começo do 7 é muito forte, aí depois ele fica muito morno, muito sem nada acontecer por um tempo, aí fica legal de novo. E aí o final é legalzinho, assim. É, Midgar é um dos melhores trechos de RPG de todos os tempos. Exato. Assim, é mim. Tipo, sim, muito forte, muito bom. Mas bem, Final Fantasy 9, quero muito jogar, tá instalado no Steam Deck, eu consegui botar... Os mods bonitos. Isso, ele tem um mod em específico que deixa o jogo lindo. O widescreen e o cara da 4. Ele volta pra fonte original das letras, não aquela fonte de mobile da Square, sabe? O jogo fica perfeito, assim, fica tinindo. O próximo que eu botei aqui é um que eu queria muito jogar, que eu também instalei ele quando a gente ia gravar o Dash sobre ele. Olha aí, quem tá ouvindo esse programa pode saber que esse Dash quase existiu já. Que era Immortality, né? Você não jogou Immortality? Você não tinha jogado ainda. Eu não joguei Immortality. Nossa, jurava que você tinha jogado já. Eu não sei nada de Immortality. Eu não sei. Deixa eu te contar o final. Olha só, a Marissa Marcel, ela desapareceu quando ela foi engolida por um hipopótamo. Meu Deus, na Colômbia, né? Exato. Do Pablo Escobar. Eu gostei de Her Story. Lembro que na época eu parei de jogar ele porque, sei lá, eu tomei um susto. E aí depois, quando a gente foi... Tomou um susto. É, eu não sei, acho que quando vocês gravaram um dash dele, aí eu, tipo, joguei junto com o meu ex, assim, ele foi jogando e eu fui assistindo, e foi bem irado, foi bem legal. E eu nunca joguei mais nada do Sam Barlow? Como é que é o nome? Sam Barlow. Do Sam Barlow. Então... Somebody Love. Sam Barlow com um ótimo gosto, tá? Ele que me recomendou, pessoalmente, ele virou sushi, você vai curtir isso aqui. Ele que recomendou Dungeon Encounters. Olha só. E ele tá jogando agora o novo Shear in the Wonder, que eu quero muito jogar, e tá, mano. Olha aí. Então... Gosto muito do gráfico do Shimmer the Wonder. O novo é meio feio, né? É um 3D meio tosco, assim. Mas os antigos eu acho bem bonito também. O que mais, Rafa? E, por último, o que que eu fiz pra lembrar do meu backlog, né? Eu fui lá na minha Steam e eu fui ver, cara, quais são os primeiros jogos que eu adquiri na Steam, né? Que eu tenho certeza que eu ainda não joguei esses primeiros jogos que eu adquiri. Te garanto que eu também não joguei. Crayon Physics Deluxe. Isso eu joguei. Cods eu joguei também. Nossa, só os pacotão de Humble Bundle. É. Então, exatamente, os primeiros jogos que eu tenho na Steam foram jogos de Humble Bundle. E aí tem tipo, são 4 jogos que eu peguei no mesmo dia, e foram os primeiros 4 jogos que eu botei na minha Steam. PB Winterbottom. Desses 4 jogos, só um deles eu zerei. Os jogos são Bastion, Super Meat Boy, Lone Survivor e Braid. E eu só zerei Braid desses daí. O pacote foda, tá? É um bom pacote, bom pacote. E aí tipo, Super Meat Boy e Lone Survivor não tem muita vontade de jogar. Lone Survivor, uma horinha você mata. Lone Survivor é muito maneiro. É. É curtinho, né? Ele é meio que um Silent Hill 2D. É bem legal. Ele é curtinho, é. Bastion, eu tenho muita vontade de jogar. Eu tenho muita vontade de jogar Bastion. É muito da hora. Ou pelo menos era, né? Eu tenho um certo medo de voltar pra ele e ele ser esquisito. Agora que a gente viu mais da evolução do estúdio com a Hades e tal. Mas, nossa, na época eu amei Bastion. Então, eu sinto que eu ia gostar. Eu já joguei um pouquinho dele na época, mas eu nunca avancei muito, sabe? Eu tenho muita vontade de jogar ele, porque eu amo a música de encerramento desse jogo, é muito boa. É muito boa. A trilha do baixo é foda. Então, a trilha desse jogo é muito boa e eu tenho vontade de jogar só pra ver o crédito desse jogo, sabe? Tem outras músicas boas também. Queria demais. Fica a curiosidade aí, o Lone Survivor teve um relançamento, acho que no passado, retrasado, o Super Lone Survivor, que ele colocou algumas coisinhas a mais e saiu pelas plataformas modernas. Ah, olha aí, que irado. E você, Sushi, o que que você ainda tem esperança de jogar antes que a Terra há de comer tua carne? Absolutamente nada, né? Esperança eu não tenho de nada. Uma coisa que eu tenho feito, graças ao Steam Deck, não tá na minha lista, porque eu tô aos pouquinhos executando essa vontade, o Ethereum Odyssey. Eu comprei a trilogia no Steam, que no comecinho do ano tava por, você acha que 50% de desconto? Aí eu acabei comprando a trilogia. Tava os três por R$200 ao invés dos três que por R$400. Normalmente os três. Aí eu tô jogando, como ele é essa parada meio que de vai e volta da dungeon, né? Pegada bem clássica de Dungeon Crawler. Dá pra você sentar tipo 30 minutos, vai na dungeon, faz umas coisinhas e volta. Então eu meio que tô jogando um pouquinho quase todo dia. Aí eu tô com umas 20 horas de jogo agora. Então quem sabe ao longo do ano eu termino pelo menos o primeiro, que eu sei que é tipo uns 80. Eu sei que é gigante o jogo. Mas um jogo que é curioso, porque eu vivo falando desse jogo, mas eu nunca zerei ele. Eu queria muito voltar pra ele pra zerar. Que o chat já começa a me dar bronca quando eu falo desse jogo. Você fala, Sushi, você sempre fala desse jogo, você fica tipo falando com muita vontade. Por que você não vai lá e joga esse jogo? Porque não tem tempo, que é a Final Fantasy XII. Mas peraí, mas aí você quer rejogar ele? Não, eu nunca zerei ele. Eu nunca zerei. Ah, mas você jogou bastante, né? Então, no PS2 eu cheguei a jogar mais de 100 horas. Eu tinha, sei lá, 120 horas, uma parada assim. Tava mais pro final do jogo. É que ele é bem longo, mas acho que é talvez o maior Final Fantasy single player é ele. E quando saiu o remaster, eu já comecei ele duas vezes, mas eu tive que parar pra jogar outra coisa. E é foda porque o remaster, o Zodiac alguma coisa, né? Isso, Zodiac Age. Ele arruma um monte de coisa do jogo original. Ele muda várias coisas, deixa muito mais interessante. Pô, você lembra que no jogo original, eu tava vendo um vídeo sobre esses dias, que eu tô muito Final Fantasy, eu tô vendo um monte de vídeo sobre Final Fantasy. O original, ele tinha um negócio que você não podia abrir os baús do jogo. Se você quisesse pegar uma arma secreta, não podia abrir os baús. Pra pegar o Zodiac Spear. Não, e tinha várias coisas assim, tem vários itens, que tipo, você, esse item sai desse baú aqui com 30% de chance, e só. Uau. E aí, tipo, você precisava fazer save scan pra ver se sai o item, uma loucura. Isso eu acho ruim. Dragon's Dogma tem também, acho ruim. De loot por porcentagem, assim. O negócio é que o Zodiac aí, ele tira isso, ele bota skill tree lá louca, nova. Ele, nossa, é um monte de coisa nova legal. Eu tenho bastante vontade de jogar ele também. Que antes não podia. É. Pô, tem aquele modo de New Game Menos, que eu acho a coisa mais da hora do mundo. Puta que pariu. Acho muito foda. Isso? É, você joga level 1. É, New Game Menos, você só upa a classe. Não upa level base de personagem. É muito legal. Muito legal. E o louco, Rafa, que o jogo você pensa, nossa, mas ele tem controle em tempo real, mas o combate ainda são ações por turno, né? Sim. Como que faz isso funcionar num jogo sem subir de level? Porque, às vezes, muitos desses combates por turno, o level muito influencia muito, né, os seus números. Uhum. E o foda é que o combate desse jogo é tão reguladinho em escolhas de ações e usar fraqueza e tal, que funciona muito bem, tipo, você conseguir zerar é level 1. É muito da hora. Mas eu queria muito zerar, de fato, e chafurdar no Final Fantasy XII como se não houvesse amanhã. Aí, agora, são duas séries que eu queria jogar a série inteira. Aí, eu sei que é ambicioso pra caralho, e é por isso que eu nunca começo, porque eu penso, nossa, nunca vai dar tempo de fazer o que eu quero, né? Porque é muito jogo e tal. Uma delas, que eu acho que é comum de quase todo mundo aqui da mesa, que é Trials. Eu queria muito... Trials, né? Trials, eu pensei... Trials é um jogo de moto. Não, de moto. De moto, que é lógico, pô. Eu queria muito jogar todos os Trials. Não, é todos Trails. Trials, Fusion, HD. Não, é todos Trails. Eu queria muito jogar todos os Trials. Eu confundi com os Trines, pra você ver que... Caralho, Trine. É uma loucura. E assim, no mundo perfeito, eu jogaria o Legend of Heroes também. Mas eu sei que, né, não vai dar pra gente entrar nos Legend of Heroes também. Mas eu queria muito jogar todos os Trails. Eu também queria. Queria muito que a gente conseguisse gravar os dashes deles. É um sonho. Assim, que eu tenho acredito, na minha vida, eu acredito. Sabe? Projetando bem, a gente consegue. Consegue. E outro sonho que eu tenho, jogar todos os Megami Tensei. E eu não digo só Shin Megami Tensei. O Megami Tensei também, e depois o Shin, né, que expande pra cacete. Mas a série principal, assim, não precisa do... do Digital Dev Saga. Precisa sim. Do... Precisa sim. A princípio. A priori. Justo, justo, justo. A priori me manter a série principal e o Strange Journey ali entrando na melhor. Se for assim, é razoável, né? Porque vão ser o quê? Uns 6, 7 jogos? É, porque são os Megami Tensei 1 e 2. Isso. O Shin Megami Tensei mesmo tem até o 5 e tem o Strange Journey. Ah, então 8 jogos. É. Ó, deixa eu falar. É fazível. Quando esse podcast começou, todo mundo olhou pra minha cara e falou, o Rafa vai roubar. Chegou o Sushi, não, eu tenho vontade de jogar essa série toda de 8 jogos. Mas a série podia falar série. Então, na premissa, não. A gente colocou que podia ser jogo ou série. Mas era série da Netflix, ele tava falando. Não tem nada a ver isso que tá falando. Mas é porque eu tenho isso na minha cabeça, que eu gosto muito de conhecer a origem de coisas, de gênero, de estúdio, de série, de jogos. E eu queria, tipo, putz, Megami Tensei, eu quero conhecer e manjar de Megami Tensei. Ver de onde vem, pra onde vai, as influências e começar, sabe? Eu tenho muita vontade. Eu tenho várias outras aqui que eu não coloquei, mas, putz, que vontade. Ai, que vontade. Ai, que delícia. Ai, que badalo. Pera, esses foram os três do Sushi? Sim. Final Fantasy Trails e... O Megami Tensei. Tá. Tengu, você então me diga quais são os seus três jogos que você quer jogar aí do seu backlog, que não pode deixar passar, de jeito nenhum. Diga onde você vai que eu vou varrendo, né? Já dizia a música. Dust Force, então. Não é? Dust Force. Pô, pior que Dust Force é legal, viu? É bacana. Dust Force é um dos que tá aqui do primeiro dia na Steam. É bem legal Dust Force, não, na verdade. É sério, tipo, acho que é porque eu tinha o primeiro dia, tem o segundo dia, né, da Steam, que eu instalei um monte de coisa. E tá lá Dust Force. Nunca joguei. Trilha incrível, inclusive. Imitando o Sushi, eu preciso seguir o meu hiperfoco do momento, que é Trails, né? Justo. Então eu tô jogando o quinto jogo da série agora, que é o Trails to Azure. Mas peraí, Tengu, aí se você já está no processo de tirar os jogos do backlog, vale citar? Não vale. Não vale. Posso escolher outro? Não, é porque você já está concretizando esse sonho, né? Pode ser. Não é uma série que está no seu backlog justo, no momento. Justo. Então, assim, o que eu comecei, mas é bem no comecinho mesmo, mas eu quero chegar 2024, eu quero estar Falcon pilhado pra sempre. Então eu quero jogar isso. Justo. Assim, eu não coloquei na lista, mas eu quero muito jogar todos os jogos da série também. Jogar Is desde o começo. Quero jogar Xanadu desde o começo. Uhum. Que é outra série também da Falcon. Uhum. E Dragon Quest. Retomar Dragon Quest. Pô, foda. Putz, eu quero muito também. Eu parei no 5, né? Que dizem que é um dos melhores. Sim. Se não o melhor, né? Eu terminei até o 4. Eu quero retomar do 5. Então eu quero jogar essas... Porque assim, ter jogado muito Trails me deu vontade de conhecer as outras coisas da Falcon. O primeiro Is eu tô jogando. Eu tô no fim dele, eu acho. É um jogo super interessante. Ah, e Xanadu legal, eu não joguei nada. Ô, Tengu, você pegou o Is. Qual versão que você pegou? Que tem isso tem muita versão, né? Eu peguei a que tá no Switch, que é a do Egg Console, que é um emulador daqueles PC japonês. Ah, não. PC 801, né? Isso. Ele tava jogando a versão original, Rafa. Isso, a versão original. Porque, tipo, o pessoal fala que uma versão muito boa do Is, 1 e 2... Sim, tem. É um que você... É um que, é tem, um, que, mais dois. Que tem na Steam, é o Is 1 e 2 Chronicles Plus. É. Isso, que é um remake. Isso. Eu quis jogar a versão original mesmo. Ah, ok. Pra ver qual é que é. E é uma baita experiência. O jogo é meio pau no cu, às vezes, por questão da idade que ele tem, né? Mas muito interessante e Xanadu eu não sei muito o que esperar. Eu acho que ele é um dungeon crawler, se não me falha a memória, mas eu posso ter enganado. Pelo menos alguns deles são, não sei se todos da série é. Pois é. E tem o mais recente que é meio Persona, assim, que eu joguei um pouquinho e parece legal. É, né? É. Eu acompanho muito pouco a série, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer mais, assim. E Dragon Quest, né? Não tem jeito. Mas... Muito interessante, né? Ouçam o Dash de Dragon Quest 1 e 2, a gente gravou, e eu tô muito empolgado pra continuar, finalmente, né? Porque é muito bom. Tô muito, muito feliz. Sai aquele remake do 3 pra gente fazer o Dash do 3, será? Hein? Será? Podia, né? Podia vir aí. Dia. Só venha. E você, André? Eu vou seguir aí o rumo do Sushi e citar também séries. Se bem que o Tengu também citou só séries, né? É. Todo mundo roubando. E assim, eu, o Rafa e o Tengu citamos muito RPG. Muito jogo longo, né? Verdade. Talvez aí seja o problema, de fato, né? É um investimento muito grande. Que no caso, as séries que eu vou citar são de jogos que ou são interesses antigos meus e eu tenho um buraco que eu preciso preencher ali pra eu me sentir completo. Ou são coisas mais recentes que eu agora, olhando pra trás, tô mais interessado do que eu já estive anteriormente. Então, um desses exemplos são, no caso, os Adventures da Sierra. Principalmente a série Quest, né? Que eu cresci jogando jogos da LucasArts, né? Então, eu conheço e joguei bastante, né? Praticamente todos aí da LucasArts, mas os da Sierra são um espaço vazio, assim, né? E eles foram tão importantes quanto, né? E antes, eles foram até precursores. E eu conheço muito pouco. Tipo, eu joguei algumas coisas de King's Quest, algumas coisas de Police Quest. Mas, por exemplo, Space Quest eu nunca joguei nada. Eu nunca joguei os jogos da Roberta Williams, da Laura Bow. Então, tipo, Colonel's Bequest eu não joguei. Dagger of Amon-Ra não joguei. Os mais antigos, tipo, Mystery House, não joguei. E aí, se você expande, né? Assim, deixando ali os jogos desse mesmo DNA, colocando eles todos na mesma série, assim. Pô, é... Gabriel Knight, sabe? Eu só joguei o 2 porque a gente fez live, mas eu nunca joguei o primeiro até o fim, nunca joguei o terceiro. Parece um jogo muito interessante também. Então tem um buraco aí no formato de Adventures da Sierra, que eu tenho muita, muita vontade. Talvez se eu fosse elencar, assim, como prioridade, seria o número 1 da minha vida no momento. Inclusive, né, e aí eu tô citando aqui os Adventures da Sierra, mas, nossa, Adventures no geral, assim, tipo, eu vejo, tem aquele, o Launch Box aqui com os jogos e tal, e tem na pasta do ScanVM, né, que é um emulador de jogos de Adventure, basicamente. Nossa, mas eu podia viver daquilo ali. Tipo, se for, nossa, só Adventure, um jogo esquisito, um jogo que eu nunca ouvi falar, mas, não, interessante, dá vontade de jogar, maluco, assim, é os jogos que eu mais tenho vontade de jogar. Em outra pegada, em outra toada aí, um interesse muito recente que eu desenvolvi, e que não era assim, inclusive se alguém for pegar podcasts antigos aí do Jogabilidade, vai me ouvir falando sobre isso, que eu nunca tive muito interesse por fantasia capa-espada, assim, tipo... Oxi! Fantasia medieval clássica, né? É feito Critical Role, né? Critical Role 100%. Ok, ok. Então faz, eu tô me interessando sentido mais por isso, e agora que eu joguei o Baldur's Gate 3, eu tô olhando pra jogos que eu não me interessava antes com outros olhos. Então, eu me bateu uma vontade muito grande, por exemplo, de jogar o catálogo da BioWare que eu desconheço. Por exemplo, o que eu conheço da BioWare de catálogo é o que é espacial. Então eu joguei Knights of the Old Republic e Mass Effect, basicamente. Nunca joguei Dragon Age, assim, pra valer mesmo, né? E nunca joguei o Baldur's Gate 1 e 2, nunca joguei o Icewind Dale, o Neverwinter Nights, nunca joguei esses jogos. E, putz, que vontade que me deu, assim, de voltar pro Baldur's Gate 1 e 2, assim, eu até instalei no Steam, abri, criei um personagem, fiquei, será que eu vou, será que eu não vou? Eu acho que talvez ir primeiro pro Planescape Torment, talvez, role tem melhor. Tenho muita vontade também dele, sim. E, de novo, abre um leque imenso, né? Porque eu tenho um buraco de CRPG, assim, RPG dessa época. É absurdo. Tipo, eu queria muito jogar Fallout 1 e 2, eu nunca joguei Fallout 1 e 2. Fallout é muito legal. É, nunca joguei esses jogos. Temple of Elemental Evil. Nossa, sim. Porra. Tem muitos jogos dessa época que eu queria jogar também. É, então, putz, tá me batendo uma vontade muito grande de ir pros jogos da Origin, da Engine Origin, né? Que são esses jogos, né? O Baldur's Gate. O CRPG dos anos 90 aí. É, basicamente. E aí, também, numa outra pegada, eu poderia citar aqui algumas das plataformas que me fascinam e que eu tenho muita vontade de jogar, e aí entra uma barreira... Linguística, exato. Porque aqui eu vou citar, não é uma série, aí eu vou roubar mesmo, foda-se. Ah, pronto. O PC Engine. Eu queria conhecer a biblioteca do PC Engine, sabe? Tipo, eu queria nem que fosse pra pegar uma série. O Rafa tá chacoalhando ali. Ai, ai. Nem que fosse pra pegar... Que seja pra pegar uma série, alguma série muito famosa do PC Engine pra jogar, assim. É que eu olho, tipo... E aí, né, o PC Engine é uma que eu tô citando, mas eu poderia citar, por exemplo, o PC-98 também, que é mais difícil de separar o joio do trigo ali, porque a maioria dos jogos é só putaria deslavada mesmo. Mas tem muita coisa interessante também. Nossa, os jogos muito diferentes, assim. A gente jogou uns bem interessantes nessa ideia do PC-98. Sim, tem muita coisa massa, só que tudo com a barreira linguística imensa. Tanto que quando eu comecei a estudar japonês, era completamente pra isso, assim. Não era karaokê? É, comecei a ver o idioma, né, pra conseguir ler o karaokê, mas quando eu entrei pra aula foi pra conseguir, em algum dia, jogar alguma coisa dessas plataformas. Justo. Fica essa barreira aí, né, intransponível. Triste. Eu queria acrescentar aqui também na minha lista todos os jogos de PS2 que já existiram. Eu também, né? Todos os jogos de PS1 eu tenho muita, muita vontade de jogar. Ah, Rafa, aí você tá roubando, né? Colocando mais que três. Eu vou na polícia. Foda.